Namastê, caros ouvintes e também telespectadores. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Uma vez mais, sejam bem-vindos às edições do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre aqui às 21 horas, com áudio pela Rádio Esotérica FM e também com imagens pelo nosso canal da Ustream. Levando para vocês, ouvintes, aqui os temas da espiritualidade. E nessa fase do nosso programa, estamos estudando com vocês o livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell. Esse livro, ouvintes, que é interessantíssimo e traz os temas esotéricos do Sistema Solar. Não é um tema fácil. Mas nós estamos aqui, caros ouvintes, procurando paulatinamente abordar os temas desse livro para que vocês tenham uma apreciação aí, capítulo a capítulo, desse grande esquema de evolução que está se processando aqui no nosso sistema solar e na nossa Terra em especial, ouvintes, pois nós temos um planeta maravilhoso, mas que tem uma história. E a história da Terra, ouvintes, começa na Lua. Não nesta Lua que nós temos aí em cima hoje em dia, mas num grande planeta que o precedeu. Antes da Lua ser o satélite da Terra, a Terra nem existia. Ali existia um planeta gigante, com uma atmosfera muito grande, muito espessa, uma fauna e uma flora riquíssimas. E nós, ouvintes, nossas chispas divinas estiveram sobre aquela esfera durante milhões de anos, evoluindo dentro das formas animais para que nós pudéssemos chegar até o ponto em que nós estamos hoje. Então, dentro desse nosso conhecimento, ouvintes, do esquema planetário da Terra, nós vamos falar no dia de hoje sobre os temas do 26º capítulo do livro O Sistema Solar, que fala da construção da cadeia terrestre. Então, nós já temos mostrado para vocês, ouvintes, que nós estamos exatamente na quarta cadeia de mundos do esquema planetário terrestre. Então já passaram a época da primeira cadeia de mundos, os seus sete planetas. Depois foi formado a segunda cadeia. E essas duas primeiras cadeias planetárias não tinham um planeta físico. Só no nível, ouvintes, da terceira cadeia é que se formou o primeiro planeta físico, que foi exatamente o planeta físico da cadeia lunar, essa que nós conhecemos como a Lua. Então, o programa de hoje, ouvintes, ele trata exatamente da transferência da vida dessa cadeia lunar para a cadeia seguinte, que é a cadeia terrestre. E obviamente que isso, ouvintes, só pode acontecer como toda nova encarnação, todo novo ciclo, ouvintes, pois todos os seres, quer sejam seres minúsculos e diminutos, como as células, as moléculas, até os átomos, passando pelos corpos complexos e grandes animais e até os seres cósmicos, ouvintes, e chegando até os planetas, aos sistemas solares, todos estão dentro da lei, das leis herméticas, ouvintes, que são realmente as leis mais abrangentes que existem, que já foram enunciadas nesse planeta, pois a cada período de existência há um período de repouso e depois uma nova manifestação. Então a cadeia terrestre, ouvintes, ela foi construída com os materiais da cadeia anterior. Então, antes, ouvintes, que pudesse existir a vida como nós a conhecemos aqui, hoje, com toda a sua riqueza, se nós estivéssemos chegando numa espaçonave, ouvintes, viajando pelo espaço, chegando a esse planeta, nós visualmente não saberíamos quanto, ouvintes, de história já se passou, quanta evolução esse nosso planeta já teve até que nós tivéssemos essa vida pulsante, ouvintes, essa fauna, essa flora, os seres humanos aí aos milhões e milhões. Já somos 7 bilhões de seres humanos nesse planeta e também muitas e muitas milhões e milhões de espécies estão aqui, ouvintes, que a nossa ciência nem conhece direito. Mas a nossa gênese, ouvintes, é no cosmos. Uma gênese conturbada, pois o universo tem processos extremamente violentos e diariamente nós vemos isso, ouvintes. Lamentavelmente, o universo não é um local tranquilo no sentido de que as coisas fossem plácidas e calmas. Tudo no universo está se transformando, ouvintes, criando sempre condições para a evolução. Então, a primeira ronda da cadeia terrestre, ouvintes, é obviamente um processo de construção baseado na desconstrução da cadeia anterior. Então, como diz aqui o livro Sistema Solar, cada globo pode ser encarado como a encarnação de uma entidade conhecida como espírito do planeta, que pertence provavelmente a uma classe superior dos anjos, cujos membros realizam o trabalho de construir planetas em todo o sistema. Por intermédio de um anjo assim, uma grande onda de vida procedente de Deus ou do Logos constrói os átomos de um sistema. Em seguida se constrói as moléculas, depois células, seres vivos e etc. Então, quando acabou a vida no globo A da cadeia lunar, o espírito do globo, por assim dizer, transferiu a vida que havia dentro de si para o local do globo A da cadeia terrestre. Então, o espírito desse planeta entrou dessa forma numa nova encarnação, movendo-se para um grau mais baixo de matéria, e um novo globo principiou a formar-se ao seu redor. Então, os habitantes daquele globo morto, ou da cadeia que estava terminando, a cadeia lunar, tinham que esperar, naturalmente, que se preparassem novos planetas para eles. E essas criaturas vivas são como parasitas na superfície do espírito do globo. E no caso da Terra, por exemplo, o nosso espírito da Terra não se preocupa com as vidas que estão circulando pela superfície do planeta, pois talvez nem tenha consciência de sua existência, embora possa senti-los ligeiramente quando eles cavam minas muito profundamente na Terra. Então, ouvintes, a construção da cadeia terrestre, entre outros acontecimentos, obviamente que foi feito pelos seres que atingiram o grau de Arhat, ou os Pitris Barishards da cadeia lunar. Mas o grande evento, ouvintes, que provocou o surgimento do planeta físico, porque quando a gente fala Terra, nós queremos saber aqui do nosso planeta físico, que é a Terra, foi o evento, ouvintes, um cataclismo que praticamente dizimou o grande planeta da que o era, fazendo sobrar apenas o nosso satélite. Um grande cataclismo que fez com que o planeta, a Lua, se rompesse, ouvinte, se lançasse no espaço a sua matéria, que foi se conformando ao longo de muitos milhões de anos até se estabilizar e formar o planeta Terra como nós conhecemos, e o que sobrou então é formando a Lua. A Lua, caros ouvintes, hoje é apenas um resto do que existiu no passado. Inclusive, os cientistas estão aventando a hipótese, justamente ao contrário do que nos diz aqui o ocultismo, a literatura esotérica. Eles imaginam que a Lua, que teria sido formada de uma grande colisão de um grande asteroide com a Terra. Na verdade, é o contrário, ouvintes, é só uma questão de tempo, de maiores pesquisas, para que seja verificado o que diz o ocultismo. E depois, obviamente, desse cataclismo, como a maior parte da matéria foi lançada no espaço, foi totalmente revolvida, é difícil, ouvintes, saber o que realmente pertencia àquele planeta anterior e o que pertence então à nova conformação do planeta Terra e da Lua, que é o que sobrou, caros ouvintes. Então, a formação da Terra é, obviamente, a formação de algo, ouvintes, muito primitivo nos seus primeiros estágios, né? Porque não há, caros ouvintes, nenhuma outra maneira de fazer isso, senão, ouvintes, fazer com que toda a energia que foi dispersa pelo aquele cataclismo que destruiu o planeta que outrora foi a Lua, para que uma nova vida então surgisse. E aí nós já estamos entrando no assunto do 27º capítulo do livro Sistema Solar, que nos fala dessa vida física, ou seja, a construção, dos globos. E para nós que vivemos aqui na terceira dimensão, interessa muito o planeta físico, que é a Terra. Então, o nosso próprio planeta, o globo D, já continha grande quantidade de matéria física sólida, mas num estado de calor tão intenso que ainda havia lagos, mares e até chuvas de metal derretido. Nós vemos isso na própria conformação do planeta, que interiormente, ouvintes, na verdade ainda é um líquido com metal derretido. No centro do planeta Terra existe um núcleo de ferro derretido, que inclusive é o que gera o campo eletromagnético da Terra, que nos protege dos raios cósmicos. Mas naquele momento, ouvintes, iniciais, os primeiros milhares, milhões de anos, tudo era muito caótico. Então, como diz aqui, os seres, obviamente, não poderiam ser seres físicos, né? Então, aqui já começava a existir a vida, ouvintes, mas não fisicamente, mas no nível etérico, né? Então, o livro Sistema Solar diz: os habitantes da Terra naquela época só usavam veículos de matéria etérica e não eram nem um pouco incomodados por essas condições caóticas que haviam na matéria densa. E no intervalo entre a primeira e a segunda ronda, a matéria dos vários globos teve tempo para sedimentar-se num estado mais ordenado, de sorte que cada um deles pode ser habitado na segunda ronda por entidades que usavam veículos do nível da sua própria matéria. Então, a Terra, ouvintes, caótica, né? Era uma vasta massa de matéria agitada, sacudida, turbilhonante e ígnea, que rolava, que se modificava em massas ondulantes, que se agregavam de acordo com as densidades da matéria. E, na verdade, mal podemos chamá-las formas, pois, ainda que desçamos a esse globo físico, o mais material de todos, só logramos um vislumbre do vago da primeira forma da Terra, que era uma mera película, tênue, radiante, luminosa e ígnea. Nessa ronda, a primeira ronda, não havia nada visível a não ser o fogo corporificado. Então, os sete globos que existiam, o quarto deles, o mais denso, a Terra, era o mais perceptível. Acima dele, no arco descendente, sombras cada vez mais vagas assomavam através das névoas incandescentes. Mais acima, no arco ascendente, três outras sombras ígneas apenas perceptíveis, pois haviam os planetas invisíveis ainda a serem conformados. Os mundos são assim curiosos, como torvelinhos que se agitam. Marte e Mercúrio, que fazem parte da cadeia terrestre, encontravam-se ainda em um estado grandemente gasoso e etérico, e as entidades que viviam ali ocupavam apenas corpos astrais. Obviamente que não havia corpos físicos. A Terra, a mais sólida desses planetas, era quente, lodosa, viscosa, e grande parte do seu território não tinha muita firmeza no solo. Era totalmente fervente, mudava a todo instante de consistência, e imensos cataclismas engoliam grandes multidões de formações de tempos em tempos, as quais se distribuíam por todo o planeta. E esses seres etéricos que aqui habitavam, ouvintes, que eram os seres primitivos da nossa humanidade, ficavam por aqui pairando, esperando que houvesse o paulatino resfriamento do planeta, o que só aconteceria depois de muitos e muitos milhões de anos, ouvintes. É um processo cujo tempo é vastíssimo. E a cadeia terrestre, então, consistia nesses globos recém-agregados, e carecia naturalmente no início de formas físicas que pudessem ser habitadas pelas entidades vindouras. E fazia-se mistério, portanto, estabelecer tais formas para todos os reinos da natureza, o que deveria ser feito no começo da primeira ronda de cada nova cadeia. E tudo isso foi sendo feito, ouvintes, não pelo acaso, como acredita a ciência, mas sim, ouvintes, pela ação de seres inteligentes, dos arhats que tinham atingido esse nível na Lua, que obviamente eram os produtos, os êxitos da cadeia lunar, e muitos deles estavam incumbidos, então, de ajudar a formação da Terra. Não só o planeta, ouvintes, mas também de trazer para cá o próprio DNA, o próprio código genético da vida do planeta anterior, para que ele, então, fosse fecundado, ouvintes, e pudesse, então, se manifestar aqui a miríade de seres que acontece. Então, desde os seres unicelulares, todos eles, ouvintes, foram trazidos da cadeia anterior, e essa alta complexidade do código genético não tem, ouvintes, possibilidade de ser fruto do acaso, do choque fortuito dos átomos. É a natureza, ouvintes, que nós assim chamamos coletivamente. A natureza é o reino de Deus. É a hierarquia das inteligências que comandam os espíritos da natureza e que usam, ouvintes, a matéria física para corporificar a vida. Então, essas formas, ouvintes, foram sendo trazidas e, obviamente, que com o passar do tempo, os planetas foram ficando cada vez mais estáveis e o tectonismo e o vulcanismo cada vez mais fraco. Foi se desenvolvendo uma crosta no planeta. A sua parte quente, que ainda existe até hoje, acabou ficando no núcleo do nosso planeta, falando aqui da Terra. E o mesmo foi acontecendo com Marte e com Mercúrio, que fazem parte aqui do nosso esquema planetário. E tudo isso, ouvintes, é um processo que ainda continua. Esses processos ainda estão acontecendo. Não terminaram ainda, pois o planeta Terra, ouvintes, e também Marte e Mercúrio serão ainda palco da vida física em muitas outras ocasiões. A vida, ela se move entre esses três planetas, entre Marte, a Terra e Mercúrio, e também aos quatro planetas invisíveis que não estão aqui em cima da Terra, mas estão em outros locais do espaço. Como nós estamos na quarta ronda e meia, muita coisa ainda vai acontecer. Mas o princípio, ouvintes, que precisa ser ressaltado é de que essas coisas que nós vemos no mundo, a existência de tantos seres, tanta diversidade da fauna, da flora, a própria humanidade que aqui está, ouvintes, que se imagina que nós somos os reis aqui do plano material, tudo isso, ouvintes, nada é por acaso. Tudo isso está seguindo um processo, está seguindo um projeto. É um grande plano, ouvintes, o plano de Deus sobre a Terra, que é a evolução. Aquilo que Darwin percebeu, ouvintes, é apenas uma parte. Não é só a forma que evolui, mas também as consciências. Então, a consciência que está dentro do ser humano, ela também está evoluindo. E também, ouvintes, nos outros reinos, nos reinos que estão abaixo de nós, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral e até nos elementais que nós sequer vemos, ali, ouvintes, em cada uma dessas miríades de formas, ali também estão vibrando chispas divinas. E a diferença, ouvintes, que existe entre os seres cósmicos, os seres que regem o nosso sistema solar, os planetas, e nós, seres humanos, e essas chispas divinas que estão nos reinos inferiores, é exclusivamente a evolução da consciência. A forma, ouvintes, ela é simplesmente passageira, ela serve como um veículo para que a consciência interior possa se manifestar e ganhar maior experiência e consiga assim evoluir. Não devemos jamais, ouvintes, imaginar que é o acaso, é a sorte, é o azar, ouvintes. Nós já dissemos aqui para vocês, essas coisas não existem. O que realmente existe no universo é o princípio da causalidade. Ou seja, tudo que existe hoje é decorrente de ações, de causas do passado. E tudo que vai acontecer, ouvintes, é decorrente do que nós estamos pensando, estamos fazendo hoje. E desde o começo desse universo, ouvintes, Deus tinha na sua mente divina os projetos, os grandes arquétipos do que deveria acontecer nesse sistema de mundo. E são, ouvintes, os construtores do universo, entre os quais estamos nós, seres humanos que também somos uma hierarquia criativa, ouvintes. A humanidade não é um grupo de 7 bilhões de turistas que está aqui no planeta simplesmente passando férias, ouvintes. Nós estamos aqui para nos desenvolver e para atuar também de acordo com esse plano, para auxiliar também outros seres a evoluir. Mas nós vamos continuar falando disso, ouvintes, no segundo bloco do nosso programa. Vamos agora ao nosso quanto mais intervalo. Fiquem aí com o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês virem nos patrocinar e se unirem aqui a essa iniciativa para que ela continue no ar a serviço da espiritualidade de todos nós, ouvintes. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está aqui ressoando aqui com a microfonia, mas estamos aqui firmes e fortes, ouvintes, levando para vocês os temas do livro O Sistema Solar, aqui do Major Arthur E. Powell. Temas, ouvintes, que são considerados como dos mais difíceis do esoterismo, desde que Madame Blavatsky lançou essas ideias em sua doutrina secreta, que os ocultistas vêm batendo cabeça, ouvintes, para entenderem aqui esses temas. Mas o grande princípio, ouvintes, que está por trás desse assunto é realmente a manifestação cíclica. E agradecemos muitíssimo aí a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando em áudio aí na Rádio Esotérica FM. Quem está aí sintonizado na página da Esotérica, cliquem aí também para nos assistir com imagens aqui diretamente do nosso estúdio, aí pelo nosso canal da Ustream. E você que está nos acompanhando aí nas gravações a qualquer hora do dia ou da noite na Loja Esotérica Virtual, muitíssimo obrigado pela visita de vocês na Levir e principalmente aos nossos associados que estão sempre nos patrocinando para que essa iniciativa seja possível, ouvintes. Mas vamos continuar aqui os nossos estudos, ouvintes, que realmente estão falando aqui da vida dentro da transferência, ouvintes, da vida do sistema lunar, da cadeia lunar para a cadeia terrestre. Pois isto, ouvintes, muitas vezes é um tema incompreendido, porque seria muito mais fácil nós dizermos que a vida começou aqui na Terra e simplesmente foi evoluindo, ouvintes, quando na verdade o que acontece é uma evolução muito mais complexa. Toda simplificação acaba levando, ouvintes, na verdade a um erro. Então, esta atual conformação da cadeia terrestre, né, com 7 planetas, sendo 3 planetas físicos, né? A Terra, Marte e Mercúrio, e 4 planetas puramente espirituais, que são 2 planetas mentais e 2 planetas astrais. Essa conformação, ouvintes, só é possível porque a Terra, ouvintes, Marte e Mercúrio fazem parte do que é chamado o Sistema Solar Interior, que são os planetas rochosos, ouvintes, que estão muito perto, estão próximos do Sol. Então, as nossas chispas divinas estão usando esses 3 planetas para se manifestar. E Então, ouvintes, não precisam ter medo dos marcianos, ouvintes, porque os marcianos, na verdade, somos nós mesmos. Daí, ouvintes, que a nossa ciência, com os seus foguetes, com as suas espaçonaves, nós podemos ver que nós já estamos buscando um método de voltar, ouvintes, àqueles planetas em que nós já habitamos, em que nós já trabalhamos. Porque, obviamente, que o esforço, ouvintes, científico que está sendo feito e os astronautas, ouvintes, são a corporificação de todo esse processo, pois são homens que saem ainda com os nossos foguetes primitivos para fora da Terra e buscando, ouvintes, retornar à Lua, por exemplo, que aconteceu ou voltou a acontecer no ano de 1969, caros ouvintes, uma demonstração desta ligação atávica que nós temos com a Lua. E, lamentavelmente, há pessoas, ouvintes, que duvidam que o ser humano foi à Lua, porque acreditam que tudo o que aconteceu foi uma montagem de estúdio e que as sombras nas fotos, que quando são mostradas as fotos dos astronautas não aparecem estrelas no céu, é uma soma, caros ouvintes, incrível de bobagens e verdadeiras ignorâncias que vão se somando, porque, ouvintes, não só o ser humano retornou à Lua no ano de 1969, mas em épocas pretéritas nós já estivemos lá em outras ocasiões. Na época da Atlântida, já nós, seres humanos, há cerca de 1 milhão de anos atrás, ouvintes, no continente Atlante, já existiam não só aviões como nós temos hoje, que flutuavam pela nossa atmosfera, mas já haviam naves capazes de sair para fora do planeta Terra. Isso é demonstrado, ouvintes, pelos mapas precisos que os atlantes tinham dos continentes, demonstrando que eles já podiam, assim como nós fazemos com os nossos satélites nos dias de hoje, ver, ouvintes, o que estava acontecendo na Terra por fora da atmosfera. Então, esse nosso conjunto de mundos, ele é, ouvintes, apenas uma sequência muito grande de mundos que já existiram. E a outra constatação, ouvintes, é que a vida, na verdade, é muito mais antiga do que nós imaginamos. Essa metodologia, ouvintes, que nós usamos de anos solares para medir anos terrestres, né? O tempo que a Terra leva para dar a volta ao Sol, sendo um ano, é, ouvintes, uma medida muito pequena para medir a quantidade de tempo, ouvintes, que está envolvida em todo esse processo. Mas voltando aqui ao livro O Sistema Solar, tudo que está acontecendo, ouvintes, em termos de vida, na verdade é uma ação de seres inteligentes. Qualquer átomo, ouvintes, qualquer célula, qualquer ser unicelular e, obviamente, seres também espirituais, invisíveis para os nossos sentidos, tudo no universo, ouvintes, é uma manifestação de inteligência. Como disse Madame Blavatsky, não há, ouvintes, ponto matemático do universo que não expresse consciência, que não expresse inteligência. Então, esse processo da transferência da vida da cadeia lunar para a cadeia terrestre, ela tem por trás, ouvintes, desse processo um ser que é chamado Manu. O Manu semente e o Manu que vai começar, ouvintes, né? O processo da vida na Terra, ele tem uma função muito específica. E o livro aqui, O Sistema Solar, nos diz. Então, na primeira ronda da cadeia terrestre, o Manu encarregado fez descer todos os arquétipos, ou seja, as ideias para toda a cadeia que iria se formar. Conquanto muitos só completem o seu aprimoramento na sétima ronda, os germes de todos os seres já se encontravam aqui na Terra desde o começo, ouvintes, de todo esse processo. Ou seja, tudo acontece, ouvintes, de acordo com um plano. E não por acaso, ouvintes, por encontros fortuitos, né, dos átomos aí, como a ciência insiste em defender, ouvintes. Então, o nosso planeta Terra, que Yuri Gagarin, ouvintes, o primeiro homem que esteve lá em cima, quando ele exclamou, a Terra é azul, ele não foi, ouvintes, o primeiro que disse isso. Outros seres já tiveram a oportunidade de ver a Terra lá por cima e lá por fora. E, na verdade, ouvintes, isso dá um aumento da consciência de que nós, ouvintes, como um todo, somos unos, de que a vida aqui na Terra precisa ser compreendida como uma grande unidade, porque olhado lá de cima, ouvintes, nós não vemos divisões de quaisquer espécies, nós vemos apenas esse planeta azul com água na maior parte da sua superfície e as suas terras ainda verdejantes, que são indistintas. Nenhuma delas mostra divisões de países, de nações, de civilizações, de línguas, nada disso, ouvintes. A Mãe Terra é uma só e é a espaçonave que nós estamos usando para viajar pelo universo. Então, para cada reino da natureza, o Manu escolheu um conjunto de formas que desejava ver vivificado nesta primeira ronda, com a intenção de lhes desenvolver, a partir deles, em fases posteriores, tudo o que o Logos, ou seja, que Deus desejava para essa cadeia terrestre. O esquema dessas formas, materializado até um nível em que pudesse ser utilizadas, foi entregue a alguns senhores da Lua, ou os Pitres Barichards, aos quais se encomendou a tarefa de estabelecer as atividades da primeira cadeia em movimento. Em cada um dos sete globos da primeira ronda, eles construíram essas formas, e à medida que as construíam, os homens animais da cadeia lunar as penetravam, solidificavam e as usavam, e delas geraram outras capazes de ser habitadas pelos animais lunares que ocupavam os estágios abaixo delas. Então, de acordo com o princípio já explicado, de que as entidades mais atrasadas são as que encarnam primeiro num novo planeta, entrando ali em formas primitivas que evoluem até aquele instante, os homens animais lunares, que tinham apenas as suas almas levemente delineadas com seus corpos causais chamados lineares, chegaram então à primeira cadeia terrestre, sendo-lhes confiado o trabalho de precursores daquela cadeia. E isso é uma coisa muito importante, ouvintes. Ou seja, quando se transfere a vida de um globo para o outro. Então, os seres que ocupavam a evolução mais simples e que estavam mais atrasados na cadeia anterior, eles vêm primeiro. Então, aí, ouvintes, que nós podemos ver por que a história da Terra é uma história tão conturbada. Porque primeiro chegaram aqui no planeta Terra, nas suas diversas rondas, os seres mais atrasados da cadeia lunar, para que eles tivessem tempo, ouvintes, de evoluir, e aqueles que assim conseguissem chegassem a uma certa evolução, para que então, ouvintes, fosse possível se juntar aos seres mais avançados daquela cadeia anterior, que foi a cadeia lunar. E daí, ouvintes, nós também podemos concluir que nós, ouvintes, eu e você, na verdade, não somos tão evoluídos assim. Na verdade, nós fizemos parte daquele conjunto de seres menos evoluídos da cadeia lunar. E é por isso que nós estamos aqui pagando as duras penas de uma vida tão difícil aqui na Terra. Felizmente, já nessa nossa época, as coisas já não estão tão difíceis. A vida já não é tão dura, ouvintes, e a luz já vai sendo restabelecida nesse planeta, porque se nós retroagíssemos há um século ou dois atrás, ouvintes, o planeta durante a noite era uma total penumbra. Apenas a luz do luar, ouvintes, rompia a negrura da noite. O ser humano, apenas com lamparinas, com velas, com fogueiras, com seus fogos, ouvintes, tentavam de alguma forma mitigar aquelas 11, 12 horas da noite, cuja escuridão, ouvintes, nos reduzia a seres quase que inertes. Toda a nossa biologia está totalmente acostumada ao cair da noite, que nós nos recolhemos aos nossos aposentos. Mas isso está mudando, ouvintes, porque com a luz artificial nós estamos mudando o nosso comportamento. Nós ficamos acordados bem além do horário em que o sol se põe, ouvintes, e muitos até invadem a madrugada, principalmente aqui curtindo as informações e as possibilidades que a internet nos dá. Então, paulatinamente, ouvintes, com as tecnologias de telecomunicações, nós estamos realmente nos convertendo numa verdadeira aldeia global. Então, esses seres, ouvintes, foram sendo transferidos da cadeia lunar para a cadeia terrestre, e há também, ouvintes, né, temas aqui bastante específicos, como, por exemplo, nesses primeiros estágios, os homens da Terra não tinham corpo físico ainda, eram apenas o corpo etérico, né? Era apenas o perispírito do ser humano que estava aqui na Terra. Então, os seres humanos não passavam de nuvens sem forma que vagavam, ouvintes, à deriva pelo planeta. Então, pois ainda, ouvintes, ainda faltava reunir à sua volta a matéria gasosa e a matéria física para que houvesse o corpo material. Então, para que eles absorvessem da atmosfera intensamente aquecido tudo o que precisavam, muitos e muitos milhões de anos decorreram. E tudo indica que eles tiveram uma série de manifestações que podem ter levado muito e muito tempo, mas que correspondia ao que atualmente nós chamamos de civilizações. Aparentemente, todavia, se tratavam apenas de raças raízes, pois não haviam mais do que sete. E uma encarnação humana, se é que podemos chamar assim de encarnação, visto que cada indivíduo durava o que durava a raça. E a sua reprodução, ouvintes, era por uma espécie de fissão, pela divisão do corpo, do próprio corpo. Então tudo faz crer que os períodos globais eram extremamente longos, e muito mais longos do que são agora, mas ainda assim não nos é fácil, com nossas ideias sobre o que significa a vida, compreender como esses homens tão primitivos conseguiam evoluir. Nos reinos inferiores, algumas entidades em corpos etéricos pareciam estar tentando, sem êxito, desenvolver o reino vegetal. Tudo isso na primeira ronda da cadeia terrestre. Os corpos etéricos dos minerais estavam formados, se bem que não fossem corpos totalmente etéricos, porque nesta fase primitiva só alguns subplanos se achavam inteiramente vivificados. Ademais disso, os átomos eram mais vagarosos, visto que, sendo esta a primeira ronda, só estava em atividade um conjunto de espirilas. Esse também é outro assunto que nós já tocamos, né, ouvintes? Pois a matéria nos primeiros estágios, né, da cadeia terrestre, as espirilas que existem nos átomos ainda não eram exatamente como o são hoje. Então nós estamos, aqueles que têm aí o prazer de nos acompanhar com o vídeo pela Ustream, nós estamos observando aí o átomo fundamental, o chamado Anu. E nós podemos ver que há uma série de linhas que circulam ao redor do átomo primordial. E dentro dessas linhas, ouvintes, existem espirais, né? Para cada linha há uma espiral. E a cada ronda, caros ouvintes, vai sendo acrescentado uma espiral. Então os átomos da primeira ronda da cadeia terrestre não tinham mais do que uma única espiral. Já atualmente, ouvintes, nós já contamos na matéria física com as quatro espirilas desenvolvidas. E, ouvintes, para evoluir espiritualmente é necessário, ouvintes, ativar a quinta, a sexta e a sétima espirilas. Esta é uma grande diferença do corpo dos nossos mestres, ouvintes, para a de nós que ainda não temos a consciência disso, pois os mestres, ouvintes, já conseguiram desenvolver estas espirilas que ainda nós não desenvolvemos, e a humanidade como um todo só vai desenvolver essas espirilas quando chegar o tempo, ouvintes, próprio desse desenvolvimento. E obviamente que a matéria física, ouvintes, os minerais, né, eram obviamente nada sólidos, né, principalmente aqui no planeta Terra, né, pois as temperaturas, ouvintes, eram muito altas, passando obviamente do ponto de fusão da maior parte das substâncias, né? E então no fim do período global, né, da primeira ronda na Terra, a temperatura já estava beirava os 1000 graus Fahrenheit em média, e permanecesse muito mais quente em certas regiões do planeta do que em outras. Já no globo E, que era Mercúrio, só havia aparentemente os 3 éteres superiores e não 4 como na Terra, e manifestava todavia o progresso da humanidade, muito mais viva do que antes, enquanto a sua consciência parecesse de seres ainda muito subdesenvolvidos. E apesar disto, o homem já estava começando a trabalhar, mesmo que às cegas, não só para cima, para transformar seus veículos mais conscientes, mas também para baixo, a fim de adensar os seus veículos inferiores. Então, o trabalho, ouvintes, era muito primitivo, pois nós estamos falando da primeira ronda, ouvintes. Então, na primeira ronda, quando a forma apareceu pela primeira vez, no que concerne a cadeia terrestre, a forma humana evolvera ou se desenvolvera do animal, exatamente como sugere a teoria darwinista. Há, contudo, uma importante diferença entre a teoria de Darwin e os ensinamentos do ocultismo, que substitui o processo incrivelmente lento da seleção natural, a partir da variação acidental, por uma direção inteligente. Assim, da seleção como das variações, sustentando que as formas só evoluem com o objetivo de ser uma expressão mais adequada para a vida que evolui dentro delas. Na ronda atual, a quarta, no entanto, o ocultismo diverge frontalmente da teoria de Darwin, pois ensina, como veremos depois, que o processo se inverteu, visto que a forma humana existia na Terra antes que existisse qualquer um dos mamíferos que hoje nós conhecemos. Aliás, essa ideia, ouvintes, também é defendida pelos hindus, ou seja, que nesse atual período em que nós vivemos, do desenvolvimento do planeta, na nossa quarta ronda, na verdade, quando a vida surgiu por aqui, ouvintes, o ser humano é, na verdade, a forma original. Assim não foi na primeira ronda, mas nós já estamos na quarta ronda e meia. Então, quando a vida retornou a esse planeta, na quarta ronda, os seres humanos é que, na verdade, foram os precursores. Então, a atual fauna que existe no planeta, ouvintes, ela depende muito de arquétipos que estão na consciência da nossa humanidade. Aliás, esse conhecimento sempre foi muito explorado pelas religiões da antiguidade, quando representavam forças do universo, aspectos da consciência humana na forma de animais, como, por exemplo, a religião egípcia, que tem lá os seus 500 deuses, a maioria deles tem formas animais. Então, essa forma teriomórfica, ou seja, usar as formas animais para demonstrar aspectos da consciência, caros ouvintes, um relembrar de que nós, seres humanos, fomos, na verdade, precursores da vida nesse planeta, na sua quarta ronda. Mas nós vamos chegar, ouvintes, mais lá na frente desse estudo, a esse item. Então, fica só esse tópico, ouvintes, a nossa atenção, para que a visão que o ocultismo, o esoterismo tem da evolução, diverge com relação a evolução como Darwin preconizou e como a ciência vem, de certa forma, comprovando, ouvintes, porque a ciência não consegue ainda perceber o que o ocultismo, obviamente, predica, de que não é, ouvintes, o acaso, a seleção das espécies, não é simplesmente o choque entre os seres, fazendo com que as espécies mais adaptadas, os seres mais fortes, mais inteligentes, vão prevalecendo sobre os outros. Na verdade, há forças inteligentes que a nossa ciência ainda não consegue perceber, quem sabe no futuro, ouvintes, a nossa ciência entre dentro desse aspecto e perceba que onde a ciência deixa uma lacuna, ouvintes, e coloca ali o nome de acaso, na verdade, há seres inteligentes, estão ali os espíritos da natureza, os anjos, os grandes mensageiros da consciência divina, para que esse processo, ouvintes, atinja o desenvolvimento que nós vemos aí. E a ciência jamais, ouvintes, dará uma resposta no porquê a natureza, ouvintes, é sempre bela, é sempre rica e frondosa, porque se tudo fosse por acaso, ouvintes, não haveria essa expressão de tanta cor, de tanta harmonia, de tanta beleza. Mas quando há exatamente essa beleza, ouvintes, é a expressão da inteligência, da consciência que está por trás disso. E obviamente que lá na frente, ouvintes, o que a religião, o esoterismo e a ciência dizem, um dia vão ter que chegar num ponto comum, pois é para lá, para esse ponto, ouvintes, que nós estamos caminhando. Mas devido aí ao adiantado da hora, ouvintes, o programa Lux Esotérica de hoje está terminando e agradecemos uma vez mais o carinho da audiência de vocês e convido a todos, aqueles que gostam, vamos, ouvintes, fazer a nossa última vibração, sempre deixando aí aquela dica, ouvintes, procurem ler, ouvintes, esses temas da doutrina secreta no livro O Sistema Solar, para que vocês tenham, ouvintes, uma melhor compreensão da gênese da vida e da humanidade aqui nesse planeta. Vamos, ouvintes, à nossa última vibração. Convido a todos vocês, ouvintes, para nos unirmos, para meditarmos conjuntamente, fazendo, ouvintes, brilhar uma vez mais a nossa natureza espiritual. Fechemos os nossos olhos, concentremos a nossa atenção nos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco, e com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos dentro dos nossos corações essa luz inefável, a luz da nossa chispa divina que brilha e repousa sobre o lótus dos nossos corações. Com o poder da nossa mente, visualizemos essa luz irradiando, tomando todo o nosso ser, preenchendo o nosso corpo, iluminando toda a nossa consciência ao redor de nós e o caminho que nós pretendemos trilhar na evolução. Procuremos, ouvintes, nesse momento solene, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina, ouvintes, continue sempre e cada vez mais brilhando, se expandindo cada vez mais e que as nossas vidas, ouvintes, sempre estejam à busca de um maior conhecimento e uma maior sabedoria. É a isso, ouvintes, que serve aqui o nosso programa, e agradecemos a sua audiência ao programa de hoje. Esperamos vocês nas próximas edições do programa Lux Esotérica. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, e deixamos com vocês agora a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Um grande abraço também para aqueles que estão nos ouvindo aí a qualquer hora do dia ou da noite na loja esotérica virtual, a Lever. Fiquem ouvintes aqui com o virtual, mas sempre forte, sempre caloroso, fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Muitíssimo obrigado.